656, página 548, capítulo 42, O Homem na Lua. O trabalho de Jamie como comissário não exigia grande esforço. Depois de comprovar o conteúdo do porão e conferi-lo com as cartas de embarque, certificando-se de que o Artemis carregava as quantidades requeridas de couro, estanho e enxofre, não havia nada para ele fazer em alto mar. As suas verdadeiras tarefas começariam assim que chegássemos à Jamaica, onde a carga tinha de ser desembarcada, conferida novamente e vendida, pagos os impostos devidos, deduzidas as comissões e preenchidos os papéis. Mas, entretanto, havia pouco para ele fazer e para mim também. Ainda que o Sr. Picard, o contramestre, achasse bons préstimos no físico poderoso de Jamie, era óbvio que ele nunca daria um homem do mar, rápido e ágil, como a maior parte da tripulação, o seu desconhecimento quanto a cordas e velas tornava-o inútil para qualquer outra coisa que não implicasse apenas o uso da força física. Evidentemente, Jamie era um guerreiro, não um marinheiro. Mas assistia com entusiasmo aos exercícios de tiro que se realizavam dia sim dia não. Ajudava a vistoriar os quatro enormes canhões e passava horas inteiras a discutir apaixonadamente com Tom Sturgis, o artilheiro. Durante aqueles exercícios estrondosos, Marsali, o Sr. Willoughby e eu colocávamos-nos a salvo aos cuidados de Fergus, que fora excluído dos exercícios por não ter uma mão. Para minha surpresa, a tripulação aceitou-me como cirurgiã de bordo, sem maiores reparos. Fergus explicou-me que nos pequenos navios mercantes até os barbeiros podiam cumprir essa função. Geralmente era a mulher do artilheiro, se este fosse casado, quem atendia às pequenas lesões e às doenças da tripulação. Atendia às maleitas do costume, dedos esmagados, mãos queimadas, infecções de pele, abscessos e doenças do aparelho digestivo. Mas numa tripulação de 32 homens, o trabalho mal me ocupava uma hora pela manhã. De maneira que, tanto Jamie como eu, tínhamos bastante tempo livre. Enquanto Artemis descia para sul pelo Atlântico, começámos a passar juntos a maior parte do tempo. Pela primeira vez, desde o meu regresso a Edimburgo, podíamos conversar e recordar as coisas meio esquecidas que sabíamos um do outro, descobrir novas facetas que a experiência tinha apurado e desfrutar da presença um do outro, sem as distrações do perigo e da vida quotidiana. A lua elevara-se como um enorme disco dourado, saindo velozmente da água para subir para o alto do céu, qual fênix em ascensão. O mar estava agora escuro e os golfinhos invisíveis, mas de certa forma pensei que eles ainda andavam por ali acompanhando o barco. Era um cenário fascinante, até para os marinheiros, que o tinham visto mais de 100 vezes antes. E então paravam para contemplar com prazer a ascensão do enorme orbe desde a linha do horizonte, parecendo tão próximo que quase seria possível tocar nele. Jamie e eu admirávamo-la do balaústre. A lua estava tão próxima que se distinguiam sem dificuldade os pontos escuros e as sombras da superfície. Parece tão próxima que até poderíamos falar com um homem na lua, disse ele sorridente, e acenou com a mão àquela cara dourada acima de nós. Quando parti, havia um grupo de homens que estava a preparar-se para ir à lua. Pergunto-me se já lá terão chegado. As vossas máquinas voadoras chegam assim tão alto? Estranhou Jamie. Ainda que pareça estar perto, não fica muito longe? Li num livro que a Terra deve distar umas 300 léguas da Lua. Estaria errado? Ou os vossos aeroplanos chegam assim tão longe? É necessário um aparelho especial, chamado foguetão, expliquei-lhe. Na realidade, a distância é muito maior. Quanto mais te afastas da Terra, mais reduzido é o ar respirável, pelo que é necessário levá-lo, juntamente com água e comida, numa espécie de tubos. A sério? Ergueu os olhos com uma expressão maravilhada. Como serão as coisas lá em cima? Eu sei, vi fotografias. A superfície é rochosa e estéril, sem vida, mas muito formosa, com montanhas e crateras. Vêem-se desde aqui. São aquelas manchas escuras. Assinalei a cara sorridente e dediquei um sorriso a Jamie. Não se diferencia muito da Escócia, só que não é verde. Riu-se com a palavra fotografias e tirou do bolso o pequeno pacote de fotos que guardava com muita prudência e que nunca retirava na presença de outra pessoa, nem mesmo à frente de Fergus. Mas estávamos só os dois e não corríamos o risco de ser interrompidos. Achas que ela vai andar pela lua? Perguntou com suavidade, detendo-se na foto de Brie, a olhar pela janela, com uma expressão sonhadora. Não sei, respondi sorrindo. Aproximei-me dele, sentindo o calor do seu corpo através do casaco, e apoiei a cabeça no braço dele, enquanto Jamie passava lentamente as fotografias. É linda, murmurou. E além disso, dizes que é muito inteligente. Como o pai, reconheci. Riu-se entre dentes, mas senti que ficou tenso ao ver uma das fotos. Brianna tinha uns 16 anos e estava a tomar banho na praia com um amigo, Rodney. Jamie pigarreou. Isto, este rapaz? Não quero criticar, Claire, mas não te parece que isto é um pouco indecente? Contive o riso e respondi com muita compostura. Pelo contrário, o fato de banho é bastante recatado para a época. Escolhi a foto porque supus que te agradaria ver a tua filha o mais natural possível. A ideia pareceu escandalizá-lo um pouco, mas o seu olhar voltou irresistivelmente à fotografia. Sim, bom, é adorável e gosto de saber, mas este rapaz, pela primeira vez, não me pareceu assim tão mau. Que Jamie não tenha podido vigiar pessoalmente a vida de Brie. Qualquer rapaz que tivesse a audácia de lhe fazer a corte teria morrido de susto ao ver o meu marido. Jamie respirou fundo. Dei-me conta de que reunia coragem para me fazer uma pergunta. Achas que ela é virgem? A pausa foi quase imperceptível. Claro, assegurei-lhe. Na realidade, eu até achava que não, mas não estava disposta a admiti-lo. Ah! Exclamou ele aliviado. Mordi os lábios para não me rir. Bem, eu sabia, mas isto é... Engoliu em seco. A Brie é muito boa rapariga, disse-lhe, apertando-lhe o braço. Ainda que o Frank e eu não nos dessemos muito bem, fomos bons pais. Sim, eu sei. Teve a delicadeza de se mostrar envergonhado. Guardou as fotos no bolso e disse sem olhar para mim. Tens a certeza de que fizeste bem em vir nesta altura, Claire? Não é que eu não te queira comigo, disse precipitadamente, ao sentir que eu me tornava rígida. Claro que te quero, por Deus. Quero-te tanto que às vezes sinto como se o coração me rebentasse de alegria ao ver-te ao meu lado. Só que... Agora a Brianna está só. O Frank morreu e tu desapareceste. Não tem um marido que a proteja. Não tem um homem na família que trate de a casar bem. Não devias ter ficado com ela mais algum tempo? Fiz uma pausa tentando dominar os meus próprios sentimentos. Não sei. Reconheci por fim. Tremia a minha voz, ainda que me esforçasse por controlá-la. Bem... Nos teus tempos, as coisas não são como agora. Isso já eu sei. Não, não sabes. Tirei a minha mão da sua com um olhar fulminante. Não sabes, Jamie. E não há forma de te explicar, porque não acreditarias. A Brie é uma mulher adulta. Há de casar-se quando e como quiser, e ninguém decidirá por ela. Na realidade, nem sequer é obrigada a casar-se. Teve uma boa educação e pode ganhar o seu sustento. Há muitas mulheres que o fazem. Não tem necessidade de um homem que a proteja. Se as mulheres não precisam de um homem que as proteja e as ame, deve ser uma época muito triste. Ele sustentou-me o olhar com fúria idêntica. Respirei fundo, tentando manter a calma. Não disse que não precisa. Apoiei-lhe uma mão no ombro. Disse que ela pode escolher. Não está obrigada a aceitar um homem por necessidade. Pode fazê-lo por amor. Jamie começou a descontrair. Tu aceitaste-me por necessidade. E regressei por amor. Fiz-lhe notar. Acreditas que precisava menos de ti porque tinha capacidade para me manter sozinha? Não, reconheceu ele baixinho. Não acredito. A verdade é que me preocupava a perspectiva de a abandonar, sussurrei. Mas foi ela que me obrigou. Temíamos que, se esperássemos mais tempo, já não fosse possível localizar-te. Mas fiquei preocupada com ela. Eu sei, não devia ter dito aquilo. Deixei-lhe uma carta. Foi a única coisa que me ocorreu, sabendo que talvez não voltasse a vê-la. Sim, fizeste bem, Sassená. Que lhe dizias? Soltei uma gargalhada trêmula. Tudo o que me ocorreu. Conselhos de mãe, com a pouca sabedoria que tenho, e coisas práticas. Onde estava a escritura da casa e os documentos da família. E recomendações sobre a vida. Suponho que não as levará em conta e que será muito feliz, mas pelo menos saberá que pensava nela. Levei quase uma semana a vasculhar todos os armários e as secretárias da casa de Boston à procura de contratos, documentos dos bancos, escrituras. Havia uns quantos papéis relacionados com a família de Frank, vários blocos de notas, árvores genealógicas, álbuns de fotografias, postais, cartas. A minha família dava menos trabalho a resumir. Pus a caixa no meu guarda-fatos, uma caixa pequena. O tio Lambert fazia questão de guardar algumas coisas, como todos os académicos, mas havia pouca coisa para guardar. Os documentos essenciais de uma família pequena. Assentos de nascimento, o meu e os dos meus pais. A certidão de casamento deles, o contrato do carro que os matara. Que irónico que o tio Lambert tenha guardado isso. O mais certo era nunca ter aberto a caixa, mas guardara, apenas no afã tão típico dos académicos de não deixar que se perca toda e qualquer informação, porque quem sabe que uso poderia ter e para quem. Já antes vira o conteúdo da caixa, claro. Houve um período na minha adolescência em que a abria todas as noites para espreitar as fotografias mais recentes. Recordava-me da angustiante saudade por uma mãe de quem não me recordava. E o esforço inútil por imaginá-la e trazê-la de volta à vida, atrás dessas imagens presentes na caixa. A melhor era um grande plano dela, o rosto virado para a câmara. Olhos cálidos e uma boca delicada a sorrir por trás de um chapéu de feltro. A fotografia tinha sido colorida. As bochechas e os lábios apresentavam um tom rosado pouco natural. Os olhos eram de um castanho muito suave. O tio Lamb dizia que estava errado. Os olhos dela eram mais claros, como os meus. Pensei que talvez essa necessidade pudesse passar para Brianna. Mas não tinha a certeza. Tiraram o meu retrato na semana passada. Coloquei-o cuidadosamente na caixa e fechei-a. E pusei a caixa em cima da minha secretária, bem no centro, para que ela a pudesse encontrar. Depois sentei-me a escrever. Minha querida Bri. Ali me detive, não era capaz de continuar. Não podia conceber abandonar a minha filha. A ver aquelas três palavras escritas devolveu-me a sensação de que a minha ideia era uma loucura. A mão tremia-me tanto que a ponta da caneta começou a andar em círculos por cima do papel. Poisei-a e pus as mãos por baixo das pernas, os olhos fechados. Controla-te, Beauchamp, murmurei. Vê se acabas de uma vez com essa maldita carta. Ainda que não lhe faça falta, também não lhe fará nenhum dano. Mas, se é preciso, assim será. Peguei na caneta e comecei. Não sei se chegarás a ler isto, mas é importante pô-lo por escrito. Deixo-te aqui o que sei sobre os teus avós, os verdadeiros, os teus bisavós e a tua história clínica. O que poderia eu dizer-lhe para além de alguns factos simples? Como transpor para o papel a sabedoria dos meus 48 anos? Fiz um trejeito com a boca ao pensar nisso. Será que uma filha alguma vez escuta a mãe? Não tinha importância, precisava apenas de o passar para o papel, para que ela fizesse uso disso, se assim o entendesse. Mas o que era a verdade? E se esta resistia aos tempos e aos costumes, o que poderia levá-la por um bom caminho? Mais importante, como poderia eu dizer-lhe o quanto a amava? Querida, comecei e interrompi-me. Engoli em seco e comecei de novo. És a minha menina e sê-lo-ás sempre. Só compreenderás o que isso significa quando tiveres um filho. Mas quero dizer-te, serás sempre tão parte de mim como quando partilhavas o meu corpo e eu te sentia mexer-te. Sempre. Quando te vejo dormir, penso nas noites em que te aninhava, nas vezes em que me aproximava para te ouvir respirar. Aconteça o que acontecer, está tudo bem, porque eu estou contigo. E como te chamava naqueles anos? Gatinha, abóbora, pomba, querida, doce, minhoca. Agora sei porque é que os judeus e os muçulmanos têm 900 nomes para denominar Deus. Ao amor não basta uma palavra. Pestanejei para descansar os olhos e continuei a escrever com premência. Não me atrevia a gastar o tempo de que precisava para escolher as palavras. Lembro-me de tudo o que te diz respeito, desde a penugem dourada que, quando era recém-nascida, te cobria a testa, até à unha do dedo que partiste no ano passado, quando discutiste com o Jeremy e lhe fechaste a porta da carrinha a pontapé. Parte-se-me o coração ao pensar que tudo isto vai acabar, que já não poderei observar-te e detectar pequenas mudanças, que não saberei se deixarás de roer as unhas, nem verei a forma definitiva do teu rosto. Nunca te esquecerei, Bri. Nunca. Provavelmente não há mais ninguém no mundo que saiba como era a parte de trás das tuas orelhas aos 3 anos. Quando me sentava ao teu lado para ler Os 5 patinhos foram nadar, ou O conto dos 3 porquinhos, aquelas orelhas ficavam vermelhas de felicidade. Tinhas a pele tão limpa e tão frágil que teria bastado um mau pensamento para deixar a marca. Já te disse que te pareces imenso com o Jamie, mas também tens um pouco de mim. Procura o retrato da minha mãe, o que está na caixa, e a pequena fotografia a preto e branco da tua avó com a mãe dela. Verás que a tua testa é alta e clara, como a delas e como a minha. Também conheço muitos Fraser. Creio que vais envelhecer bem, se cuidares da pele. Encarrega-te de tudo, Bri. Quanto me agradaria poder cuidar de ti e proteger-te durante toda a vida, mas não posso, ficando ou indo. De qualquer modo, cuida de ti. Falo por mim. As lágrimas começavam a molhar o papel. Tive de parar para as secar antes que borrassem a tinta e a carta ficasse ilegível. Sequei o rosto e continuei a escrever, mais lentamente. Deves saber, Bri, que não me arrependo. Apesar de tudo, não me arrependo. Agora poderás imaginar a solidão que senti sem o Jamie. Tu és a minha alegria, Brie. És perfeita e maravilhosa. Já te ouço dizer nesse teu tom exasperado. É lógico que penses assim. És minha mãe. Sim, por isso eu sei. Por ti, tudo valeu a pena, Brie. E ainda que tivesse sido pior. Fiz muitas coisas na vida. Mas a mais importante foi amar o teu pai e a ti. Escolhe um homem que se pareça com o teu pai. Com qualquer dos dois. Ao escrever aquilo, abanei a cabeça. Poderia haver dois homens tão diferentes? Mas ao pensar em Roger Wakefield, resolvi deixá-lo assim. Uma vez que tenhas escolhido um homem, não tentes mudá-lo. Não se pode. Mas o mais importante é não permitires que ele tente mudar-te a ti. Também não se pode. Mas os homens tentam sempre. Mordi a ponta da caneta, provando o sabor amargo da tinta. Por fim, assentei o último e melhor conselho que eu conhecia a propósito de crescer e envelhecer. Caminha sempre com as costas direitas e trata de não engordar. Com todo o meu amor, mãe. Jamie, inclinado sobre o balaustre, tinha os ombros a tremer. Não consegui perceber se de riso ou de emoção. Creio que ela cuidará muito bem de si, sussurrou. Independentemente de quem a tenha gerado, criança nenhuma teve uma mãe melhor. Dá-me um beijo, Sassená, e acredita, eu não te mudaria por nada deste mundo.